Leda Irumi, TAN 3191. TANA 6200, Juliette, portão 8. Confirme? Afirmo. Salvador, Gol 556, para táxi 183, 1310, com fim. Uno 556, táxi aprovado da ponte espera, direito de Índia, ponte espera 2, 1895, CNH 1014. Mili 14, 1895, via Índia, reporta pro 14. 1895, vamos no meu. Continuando para as mãos, aguardando a pista livre. Aguarda a pista livre. TAN 3198, na sala 42, libera direito, na 21.9. TAN 3198, Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, 6 dúzia. A solicitação seria o seguinte: se autorizada após estilo, a proa do VOR de Salvador para fazer o bloqueio do VOR, mantendo 4 mil pés para checar o equipamento. Gente, o Lima aqui nos zoou. A gente reportará então para o iniciar. A critério do controle do movimento, Lima Quilo Zulu. Gente, Papa Tango Lima Quilo Zulu. Autorizado ingresso, chama a linha de pronto no Golfo. Charlie do Transformer, batendo 1500 pés via corredores. Partir do corredor caixa prévia, que prossegue na ilha de Itapari e terá à sua esquerda a vertical do aeródromo de Veracruz. Então, a reporte no través do aeródromo de Veracruz. Autorização. 8-2, desça para 2.500 pés, ajuste no 014, autorizado a final do procedimento R9, reporta para São Serra Vitor 366. 482, autorizado 2.500, no 014, reporta estabilizado no R9 da 10, 4082. Câmara Caju, da Pedro Lu, 7, 1, 7, 5. Aciona 5, 2, 1, no controle 19, 8, ou 1, 7, 9, 10, na posição 5. Lona 790, transponder 5520. 5520, graças. Correto, chame pronto, portão 5. O 1162, sala 45, Ribeirão, 219. 62, Ribeirão. Gol 1162, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette. Gol 1-5-5-6, decolagem autorizada, 1-3-0 graus, 0-8-9. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, decolagem autorizada, 1-7-1-3-0 graus, 0-8-9. Está a 69 milhas no nordeste do Rio em Salvador. Serviço radar encerrado. Chame Aracaju na frequência no 20.3. Aracaju no 20.3, até a volta do 7.4. Certo. Lona 556, decolado aos 47, é meu controle, Salvador, 1-2-0, 1-1-9-8. 19-8, Lona 556, Lona. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolado aos 47, 1-1-9-8-0. 19-8, obrigado. Itaparica, do litoral, reposta para o cruzamento da Bahia de Sul. Farol da Barra, vamos manter os contornos da ilha de Itaparica, aguardando para prosseguir para o farol de Montserrat. Olha, Salvador, o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, 1000 pés, corredor Axé, posto Farol da Barra. Ok, autorizo. Para o 085, direto Serra de Atalemorça. Aguarde o Romeu, Romeu Golf, a princípio mantendo mil pés e a corredora chefe. Ok, mil pés, o corredor. Controle 1556, passa 13.300. Bono 556, está sob contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda e Irune. Direto Leda, após Leda e Irune, Bono 556, para o 360. 13191, chame Centro Recife, 12590, alterna no 28.35. Então, 13191, 25.10, 128.35. Vitor, através de Paris, e o Papa Vitor Juliette, reposta através de Paris. A Vitor Juliette também tem informação, ajuste em Salvador, 10114. Completa final do RNAV 18954 em 4082. Então, Romeu, o Golf da presente está autorizada para o ar direto de China, aguardando para a ascensão. Romeu Golf, quando você vê seu chamado de pouso para a Serra Delta Lima Oeste. Uhum. 405 copiado, Romeu, meu Golf. Lima Kilo Zulu, após o bloqueio do VR, você vai fazer o procedimento VR completo? Negativo, após o bloqueio do VR, gostaria de voar novamente pelo para executar o NDB Zulu da pista 90. Lima Kilo Zulu voltando, então, reparação pelo controle. Para o NDB Zulu da 10. Gente, o Lima Kilo Zulu após selou está autorizado para seguir para o bloqueio do VOR. Efetuar uma esfera a 4 mil pés, aguardando decoração para prosseguir com o procedimento NDB. Perfeito, Julieta Zulu, correção, o Lima Kilo Zulu. Romeu, Romeu Golf, autorizado ascensão para nível de voo 065 inicialmente. Meu papá Vitor Juliette, se tiver condições da presente, vou direto ao portão rotatório, Thiago. Direto ao portão rotatório, o papá Vitor Juliette. Controle, o Lima Kilo Zulu da presente pode voar para bloqueio do VR Salvador? Pesado, vai direto para o bloqueio do VR Salvador, reposta o término da espera. Tango Whisky, Quebec Whisky, confirma o seu estimado de pouso. Tango Whisky, Quebec Whisky, está autorizado para seguir para direto Serra Índia, Romeu Índia. Descida está autorizada até nível de voo 140, abaixo da descida está a critério, reposta visual para modificação das regras e confirme se voou anteriormente visual na roda. Gente, Romeu, Romeu Golf, se mantenha para nível de voo 045, sob condições visuais, reporte no ideal de descida. Controle alta, diz a pouso na 197, por Papa Vitor Juliette. O Papa Romeu, Papa Vitor Juliette, essa solicitação deve ser feita diretamente com a dor. Você está visual com o campo? Afirma, tira, está próxima posição rotatória. Papá Romeu, Papá Vitor Juliette, da presente, eu passo para a frequência da torre, o 98.95, e solicite com ela a autorização de pouso para a pista 17. Ok, graças a Deus. 118.95, Papá Vitor Juliette. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Papa Vitor Juliette. Está na posição, próxima posição rotatória. Gente, a pauta na vertical do rotatório, Papa Romeu, Papa Vitor Juliette. Autoriza a pose 997, Ana? Sim, a pauta na vertical da CESA. Você vai repassar na vertical do CESA, Papa Vitor Juliette. Azul 4082, seu salve foi 55, liberou 121-2199. 219, bom dia. Pelo Quebec, o PA32, estimando pouso em Sierra November do Whistle no 405. A descida do senhor está a critério, já presente, só tem sequência ali para a coordenação. O Romeu, meu Deus. Estado atrás, o Papa Vitor Juliano. Gente, autorizada a final da 17, guardando instruções para pouso. Autorizado o final da 17, guardando instruções do Papa Vitor Juliano. Apache 1 Índia, quanto de espera a torre 1895 KNH 10 14? Apache autorizada pelo ponto zero da 3745, cópia. Consiga. Autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via Besluno 0, Pobá, via Besluno 6, sai conforme rota do plano, nível 360. Saída da El, Lei da Morte, viu a primeira curva à direita. Transponder 5517, controle Salvador 1119, decimal 8. Autorizado para São Paulo, Congonhas. No nível 300, pêndulo 10 do Bada, pêndulo 16, foto. Depois confirma. Decola na décima direita, saída da El, Lei da Morte, 517, 198, 337, 45. Correto, São Pronto, portão 3, São 3743. Azul 4082, Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, 4082. Confirmando, 6203, chamou cópia? Só um instante. São 3745, portão 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, tem que ser 6213, autorizado para o Galeão, via Pernambuco 857, até Moço, nível 360. Saída da Eulida Irume, primeira curva à direita. Transponder 5532, controle Salvador 120, 119, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 360, Pernambuco. Correto, chance pronto, portão 8. Já estou no 40 graus, 09 nós, decolagem de autorizada. Zero milhas. Olhe, Salvador, o Lima Aquilo Zulu está presente. Está à disposição do controle para vetoração para o NDB Zulu da 10. Capitão Lima, Kilo Zulu, vetoração para o procedimento NDB Zulu. Curve à esquerda para o 350. O limite será 7 milhas nessa proa. 350, 7 milhas, Lima Kilo Zulu. Olá, Vitor Juliette, seu solo 59, confirma o empate? Ah, Backtrack autorizado, livre esquerda, chassi na frequência livre. Autorizado, backtrack, livre esquerda, chama de luz, Zulu completa curva esquerda pro 300. Esquerda 300, né, Zulu? Controle Salvador, bom dia, Santa Cruz, seu nome é Transpec, nível 220 para nível 150. 3219, mantém escuta. 1790, decolada Juno 400, chame o controle 199, próxima 8. 198, obrigado. Controle Salvador, Gol 1790, decolada nossa escuta, bom dia. Matango Whisky, Quebec Whisky, plano instrumento cancelado Juno 401, desça para atitude de tráfego Serra Índia, Romeu Índia, reporte cruzando 4500 pés. Autorizado, Índia, ponto de espera 295, Sam, 3745, boa tarde. Boa. 4-Tango e Anti-Romeo Bravo, prossiga. Anti-Romeo Bravo, Papatango e Anti-Romeo Bravo, autorizado direto de Serra Índia, Queens, reporte quando visual com local de pouso. Sam 3745, autorizado a alinhar e decolar, cabeceiro 10, 140 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, cabeça 10, Sam 37. Papatango Lima, Kilo Zulu, curva esquerda, proa 250. Proa 250, Lima, Kilo Zulu. Sam 3216, desça para o nível 100. Zero ao nível 100, Sam 3216. Está aqui o fim da sua, então vira aqui o Zulu. Nosso Zulu desça para 2000 pés, aguarde o último vetor para esse procedimento em DB Zulu que estou na zero. Patango Lima Kilo Zulu, complexo curva esquerda, proa 160, autorizado procedimento em DB Zulu, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado em DB Zulu, Lima Kilo Zulu. Na 3216, da presença, vai ser a vista 366, desça para o nível 050. Para o serviço 366, desça para o nível 050, 72116. Está autorizado, Renato? Afirma, tá 3216. Gol no 790, estamos no centro Recife, 126 decimal 85, ao CERN 125 decimal 45. 2685, 2545, obrigado. Sete quatro cinco, decolada 06, chame o controle, 0119, decimal 8. 198, bom dia, 0762. Dono 962, bom dia, autorizado direto de serviço 366, desça para o nível 090. Direto, serviço 366, 962, 090. Aproximando Lima, que o Zulu confirme, aprovou. Faz tanto serviço, está corrigindo aqui para o 160. Gente, complexo, curva à direita na proa 140, reporte estabilizado. 140, reporte estabilizado, liga pro Zulu. Controle Salvador, tá 3745. Tá 3745, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Lisa. 360 autorizado, direto Lisa, graça 3745. Tentar o controle. Tango Eco, Delta Fox, prossiga. Sim, Papa Tango Eco, Delta Fox, mantenha-se em condições visuais, ajuste chama 014, adicione o código 5540. Gente, Romeu Bravo, frequência livre. A Tango Lima, Kilo Zulu, controle. Estabilizado, o que foi o Zulu, Sarita? A Tango Lima, Kilo Zulu, chame torre, 118, decimal 95. Muito obrigado. Alô, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, continua a aproximação. Tráfego na nave estado, vento 120 graus, 109. Então, só, senhorita, da NDA arremeteu para fazer uma... para circular para uma sede com procedimento padrão, com a prefeitura. Gente, Lima, Kilo Zulu, reporte para início de remetido. Kilo Zulu. Confirmando o controle 119 decimal 8, a torre 118 decimal 95. O sinal é 356, autorizado direto para a revista 366, desça para o nível 100. Afirmo, Xanana 356, direto de Rajita 366. João 1864, Maceió, no 350. Aguarde um minuto para cópia. Azul 4463, Ilhéus, nível 180, plano Yankee, número 2 para cópia. Aguarde um minuto. Escuta, 4463. Reporte final, no site. Afirmativa, passa na final da nossa, tira com o Lula. Vai dar essa foto, prossiga. A Batalha Branco Delta Fox inicialmente mantém corredores devido ao tráfego em aproximação, que reporte na cidade de Alto Campo. Cópia. Autorizado Maceió, via rota UP Zulu 17 até Orágua, após DCT, o nível 350. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8 e o transponder 5547. Autorizado Marcel 350, Pedro Lula, Sete Orago, DCP. Metal 10 para a esquerda, Puca, Aracaju. Canal 2 ao controle, 5547, transponder. Boa noite, minha parte. Correto, 5547, confirmando a saída Puca com transição Aracaju, passando por Jambo. Gente, vamos para Aracaju, boa noite, minha parte. Azul 4463, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Ilhéus, nível 180, plano Yankee, via rota Coral. Após cancela, prossegue no 145 visual. Decola da 10, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, transição Coral. Frequência do controle 119.8 e acione o transponder 0277, o 4463. 4463, autorizado para Iel, com plano Yankee 180 até Coral, após 145. Decola da 10, subida Coral, vai dar El, transição Coral. 198 ao controle, o transponder 0277. 4463. O Azul 4463, modifique o perfil de saída para Coral com curva direita após a decolagem da 10. Ok, corrida, subida é a Coral, curva direita da 10, 4463. Correto, portão 09, chame pronto, Azul 4463. Camarada 4463. Oxa 6213, puta, não é mesmo 8. Portão 08, chame pronto para o táxi. Oxa 6213. Sol 1114, autorizado o backtrack, confirme e prossegue para o 45. O TAN 3895, aliás, agora é bom dia para mim, né? 3895, da frente da mãe, solicita 340 para agora. 745. Sol 9962, desça para 25010, ajusta no 014. autorizado procedimento R9, pista 1-0. Sargento 2400, 1014, ajuste, autorizado o R9 da 1-0. R9, pista 1-0, 3216. 3216, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. Tem que deve autorizar a DNA e manter o nosso aí. Rodor, 3216, final R9, pista 1-0, visão. 3216, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0-2. Pouso, pista 1-0, 3216. Deixa eu ver se a Mike Delta manter a posição agora. Stan 3895, cobre. Pronto, cara. Stan 3895, autorizado Guarulhos, via rota Upzulu 1-0, Ubave, Upzulu 1-6, Posmo, DCT, Charlie, November Fox, Upzulu 2-1, Moshep, o nível 3-4-0. Decolagem pistão 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Motiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5513. 95 patente, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 340. Decolando 0, coroa direita da El Leda Motiva. Aprisionando 0 por base, aprisionando 6 após, direto com o fim, aprisionando manchete 5513 98. Correto, 5513, portão 09, chame pronto. Stan 3895. É, obrigado. Claro, pushback, estacionamento, boa noite, 64107. Este, aguarde para o push, gol no 864. Certo, certo. Andou, sou Mike Delta, informa que já lhe provei, estão no 0. Gente, visão operando. 3219, informo o Sikorsky, decolando da cabeceira 35, comprou do litoral sul, não interfere com a sua aproximação, afastando a sua direita. 7 do tráfego, 7326, não avisa mesmo. Pode falar que Delta decolou a zona 7, chama controle 120 decimal 8, vamos voltar. 120, destaque Delta. 1864, mantém a posição. Tá na pula da rotatória, tá visual. Batango Eco Delta Fox, chame torre 118, decimal 95. Obrigado. Controle Oscar, Mike Delta. Eco Delta Fox, bom dia. Dá presente em condições de aprovar diretamente o final no site. Ah, sim, ativo. Vem aqui, reporte final no site. Bota lá no final, Eco Delta Fox. Hoje estamos 0-4, autorizado o procedimento R9, pistão no 0. 0-0-6, 0-0-4, autorizado R9, 63. Romeu, Oscar, Mike Delta, como possível, estimado para pouso. Estimado do Oscar, Mike Delta, 1-4-3-8. Chamado controle, Delta. Tá escopiado, Papa Romeu, acho que é Delta. Delta. POB? 1-1-5. Autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-4. Tem um bom voo, chamei 62-1-3. O voo 1864, após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, autorizado no 7, chame táxi. Chama táxi, voo 1864. Solo, TAN 3216, livrou nas suas flutas. TAN 3216, bom dia, táxi, dia Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportar para Juliette, TAN 3216. Autorização para o voo 2067, Guarulhos, 360. Voo 9962, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, voo 962. Beleza, pousando 7, já cuidando da foto. Torre Buenas, voo 962, final do 10. Voo 9962, continua a aproximação, reporte passando 372, informo Papa Alfa 31, no curta final para pouso 17, mais um minuto, toca a pista. Auxiliar não interfere com a sua aproximação. Dá ciente, voo 962. Autorizado pouso 10, vento 140 graus, 099. Gente de pouso 10, igual 962. Echo Delta Fox, solo aos 21, confirmo parte aos 5. Gente, autorizado, táxi Tetero, está no ponte de frequência, bom dia. Obrigado. Corre, boa, 6213, desalto. Oxana 6213, bom dia, mantenha ponte de frequência. TAN 3216. Juliette 5, TAN 3216. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa tarde, prossiga. O Papá, Romeu, Romeu Golf, Clareza 2. Autorizado alinhar e manter 1-0, informo o Airbus da companhia passando Zuna no momento. Confirmando, tem condições de decolar assim que é autorizado. O ajuste 1-0 no 4, tem um bom voo. Estaciona Índia, 2895.0, obrigado, boa tarde, boa noite, 64. Gol 2067, cópia. Cópia 67. Gol 2067, autorizado Guarulhos, o nível 360. Via rota UPZULU 10, UBAVE, UPZULU 16, POSMO, DCT, CONFINS, UPZULU 21 no MOCHEPE. Decola a pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, LEDA, MOTIVA. Frequência do controle 119.8, transponder 5566. Segmento RNAVE, fiscal 10. 4.014, RNAVE da BR, grava o Nobel. Boa direita da Elven da Morte, 198 ao controle, 2067. Protejamento correto, Gol 2067, chame pronto. Confirme o portão. No 10. Entendi. Solo Goiânia, Gol 962 e Brandes. Gol 1962, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte Juliette. Papá Romeu, acho que o Mike Delta, frequência livre para descoordenação. Aqui 1-6-2-1-3, autorizado, chamou controle 1-9-2-1-8, novo. 19-8, obrigado. O chamamento é 356, autorizado, pouso no 0, vento no 10, 0, grau, 0, 9. Pouso no 0, me atende, creio. 3, boa, decolou. Chamamento é 213, boa tarde, contato radar, subiu para o nível 360, após 2.000 pés, autorizado, direto lida. Direto Leda, após 2.000 pés. Patanguete, chegou firme e forme, contato radar, 64 milhas, Nordeste de Salvador. Voe bom, se para a chegada bom, se reporte para a descida. Patanguete, chegou firme e forme, autorizado o VOR, reporte para a descida. Solta coordenação no próximo 372, cancela e pousa na 17, o Juliette Terra Romeu. O Juliette Terra Romeu. Xené 6356, bom dia, táxi Alfa e Juliette, por correção, remota 1-4 do Pátio 1. Ok, remota 1-4 do Pátio 1, 8-6-4-2-9-1-9-8, obrigado, bom dia. Bom dia, controle, é o Gol no 864, perfil da PUCA, Libra 1800. Gol no 864, bom dia, contato radar, suba para o Niva 350, saída PUCA. 350 PUCA, 864. Romeu Zulu Delta Lima, bom dia, Salvador para Serra Whisky Fox Hotel. O 085 visual, confirme o pátio e a pista que decola. Romeu Zulu Delta Lima, confirme o pátio e a pista para a decolagem. Passando Oscar Golfinho Storm, descer o nível 050, reporte para a mudança de rota. Confirme o adicionamento 2067. Gente, aguarde um minuto, Gol 2067, mantém a posição. Perdeu a posição? Um minuto. Obrigado. A paz do Leste para Romeu, complete procedimento, está no torre, 195. 1895, Romeu Bravo. Estou aí para passar para a Julieta para Romeu, passando 366. Quanto mais próximo, cancela e coroa da 17. O seu autorizado está cancelado a presente. 7, Juliette, até Romeu, continua a aproximação, reporte na posição 372. Botará 372 ou não? Gente, abaixar decolagem da 17 para Serra Whisky Box Hotel. Aguarde somente um minuto para a cópia, o Papa Romeu Zulu Delta Lima. Salvador Azul 4463, por funcionamento no gate 9. Gente, o Azul 4463, o número 2, no setor, mantém a posição aguardando. Aguarda, 4463. O 2067, autorizado pushback, acionar a chame táxi. Autorizado pushback, acionar a passagem. Caminha 2, 1, 3, chame centro Recife, 1, 2, 5, decimal 1, alterne 1, 2, 8, decimal 3, 5. Rota do plano de voo, decolagem da pista 17, após decolagem, primeira curva à direita, ingressa corredor visual axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra, ou liberação do controle para ascensão ao 085. A frequência do controle Salvador 119.8 e o transponder 5533, Zulu Delta Lima. Papa Romeu Zulu Delta Lima, cotejamento está correto, confirme o POB, alternado de autonomia. Confirme, Juliette, até o Romeu. Sim, Juliette, até o Romeu, cancela. Agora, está presente? Afirmo, cancela. Sim, Juliette, até o Romeu, cancelado 234, autorizado base pela direita 17, com primeira curva pela esquerda, reporte nacional 17. Reporte nacional 17, lembra do Romeu. Gente, tá 3895, tem um Boeing da Gol que já finalizou o pushback no setor sul do pátio, vai iniciar o táxi em mais alguns segundos, aguarde na posição para o pushback. Pode dar. Papa Tango, Whisky Kilo Zulu, bom dia, Salvador, Salvador, confirmando corredor forte até 1 ou 5 milhas. Gente, aguarde um minuto para cópia, Whisky Kilo Zulu. Autorizado 1265, autorizado táxi via parte 1 em Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 10 no 4, tenha um bom voo. Ativo então, parte Índia, ponto de espera 1895, com 1014, obrigado e um bom resto de semana. Azul 4463, na escuta? Na escuta, 4463. Boeing da Gol passando agora a retaguarda, após o tráfego liberar, autorizado iniciando 9, chama pronto para o táxi. Após a aeronave da Gol, a retaguarda está autorizado, o pushback no 29, 4465. São 3895 na escuta. Coordene com a equipe de pátio, após a passagem do Boeing da Gol a retaguarda, autorizado iniciando 612, chame pronto para o táxi. Após a passagem do Gol, está autorizado, 3895 na escuta. Papatango, Whisky, Kilo, Zulu, cópia. Para o táxi azul 4463, a bordo 108, alternamos Salvador, 1h40 de autonomia. 39 chama controle em 119, direção 8, bom dia. 19, obrigado. Corre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 4, segue Airbus, da TAM, através do portão 612 como número 2. Pátio Índia, segue a aeronave da TAM como número 2, 114, 114.